pensaram que eu estava derrubado e fudido, e acabando no pó, no álcool, na pedra, pensando que eu estava na pingaíba, parceiro. Tô firmão, tô de pé, tô com Deus, tô na fé, morou, mano? E é assim que eu queria que aqueles que eu vi caindo sem fé, mano, estivesse agora. Tem uma par de tipo estranho aí cantando rap, falando na gíria, fazendo umas rimas, coisa e tal, tá ligado, parceiro? Cheios de querer ser professores do morro, falando de droga, de arma, falando do sofrimento do povo, vê só. Uma par de Zé Calcinha falando de miséria, justiça, cadeia, os caras é a quatro, morou, mano? Então, já sacou os revólver, ladrão? Já caiu pras cabeças no arrebento, trocando cuscucina, fardados e tal, parceiro, se acha ladrão? Colocou 300 petecas na pochete, saiu na corrida na madrugada, defendendo seu pão, seu leite, se esquivando dos gansos na neblina louca, mano. E aí, parceiro? Já sentiu na pele o sofrimento de viver em cima de um barranco, num barraco de madeirite? Vendo seus trapos boiar no meio da enchente, playboy? Não, mano. O desespero toma conta do ser humano que vive na favela, morou, parceiro? Cansei de ver a polícia invadindo o barraco, xingando minha mãe de puta, vagabunda, perguntando cadê os bagulhos, as drogas, as armas, o dinheiro, mó humilhação. Mas aí, não vai ser nem um filho da puta, morou, mano, que vai de respeitar a minha pessoa. Só quem vive nas favelas, morou, mano, na periferia, sabe realmente o que eu tô falando, morou, truta? A nossa arte do grafite, o break, o verdadeiro disque jockey, o verdadeiro rap do povo, o nosso hip hop vai sempre sair e nascer nas favelas, tá ligado, mano? O talento na cultura, a sede de vencer dos irmãos, jamais será superada pelos brancos do asfalto, ladrão. Que a nossa Guadalupe nos proteja e esteja com a nossa irmandade firmeza do morro, morou, mano? Segue pra frente. E o meu sol atinja a ignorância dos hipócritas, filha da puta. Aqui é o Blazer, morou, mano?